A maior rede de rádio via satélite do Brasil. Bandeirante, Bandsat. O rádio feito com a tecnologia do ano 2000. Apresenta. Módulo informativo. Força de paz árabe será formada. Sobre a linha do Equador, Bandsat, a 36 mil quilômetros da Terra, operando o melhor som de São Paulo para todo o Brasil. Bandeirantes, Brasil. ZYK 599, Rádio Clube Jacareí, AM 1470 kHz. Estúdios e administração, a Rua Alfredo Schurig, 62, segundo andar. Transmissores, Avenida Faria Lima, 535. Uma emissora da Rede de Rádio e Televisão Bandeirantes. Transmitindo de Jacareí, São Paulo, Brasil. 15 horas e 3 minutos. Na Clube Jacareí, a sua Rádio Amizade. Mais um programa ao vivo, feito com o coração. Alto Astral, apresentação, Inês Valese.